Bom, mas só para concluir relativamente a este aspecto da situação internacional, naturalmente que, por um lado, nós consideramos que esta estratégia, portanto, dos bombardeamentos e desta, digamos, este combate indiscriminado e, ao mesmo tempo, a tentativa, ou, portanto, o apelo a que, ou a insistência na mudança, na ingerência, para uma dita mudança no caso da Síria, que, portanto, dificilmente trará alguma solução. Por outro lado, nós assistimos com preocupação àquilo que, a reboque da luta contra o terrorismo, tem sido os ataques às liberdades, às garantias, em muitos países, particularmente em França, na Bélgica, mas hoje ouvimos também já notícias, recentemente, do Reino Unido e outros casos que poderão ocorrer. Chegando às questões do plano nacional, naturalmente aquelas que foram a prioridade do nosso debate. Nós entendemos nesta reunião que era muito importante sublinhar o consumar da derrota de PSD e CDS, aliás, relembrando que imediatamente a seguir às eleições tínhamos chamado a atenção para isso mesmo. Consideramos que esta derrota é indissociável das lutas dos trabalhadores, dos pequenos e médios empresários, dos agricultores, das populações em geral, e que no dia 10 de novembro, quer, portanto, dentro da Assembleia da República, quer à sua porta, particularmente a grande ação mobilizada pela CGTP, permitiu precisamente derrotar aquele governo que Cavaco Silva procurou impor aos portugueses. No nosso entender, como desde logo dissemos, o PS só não formaria governo se não quisesse e, portanto, o respeito pela Constituição e o respeito pelo sentido de voto dos portugueses levava a que fosse naturalmente um imperativo que o Presidente da República chamasse o PS a formar governo. Nós queremos também sublinhar, e este é aliás um aspecto fundamental do quadro político em que estamos, os termos da posição conjunta entre o Partido Socialista e o PCP, em que, portanto, não estando a escalpelizar, mas de alguma forma nós apontamos os motivos e os aspectos nos quais encontramos convergência suficiente para considerarmos que é possível interromper o rastro de destruição que, portanto, o país foi alvo nos últimos 4 anos. Naturalmente que, portanto, o programa do Partido Socialista e o programa de governo, portanto, são o seu programa, não são o programa do PCP. Nesse sentido, ele é, ou eles são, naturalmente insuficientes face àquilo que nós consideramos as necessidades para a concretização de uma política patriótica e de esquerda, porém, naturalmente que valorizamos o facto de haver medidas de sentido positivo, que, como disse, não chegam, no nosso entender, para inverter toda a situação, mas que são um sinal e uma oportunidade para, portanto, rumar para outro caminho. Queremos sublinhar, mesmo já depois das eleições e com o quadro que estava colocado, há vários exemplos, mas nós apontamos no comunicado 3, né, o processo em torno da privatização da TAP, o chorrilho de factos que veio a lume sobre a questão dos vistos dourados, que envolve cada vez mais membros do anterior governo, e, portanto, a sobretaxa do IRS, que passou de ser devolvida em 35% para não se devolver nada, e que evidenciam, entre muitos outros factos, como disse, mas são apenas três exemplos de como seria, portanto, derrotar o PSD e o CDS era um imperativo nacional. Os recentes dados também sobre a estagnação económica, sobre a derrapagem do déficit, o agravamento da dívida, o aumento do desemprego, entre outros, também evidenciam que durante muito tempo aquilo que o governo PS e CDS andou a fazer foi propaganda e, portanto, agora é mais claro o que é que se passava. No plano do nosso distrito, nós naturalmente que consideramos que é fundamental dar resposta a questões prementes que estão colocadas, desde logo a passagem dos hospitais de São João da Madeira, da Nadia para a Misericórdia, que é um processo que deve ser interrompido e revertido, a degradação dos cuidados de saúde em geral, o agravamento do desemprego nos últimos meses, e chamamos a atenção para a situação nas fábricas do Grupo Amorim, os contínuos problemas da linha do Voga, a situação dos produtores de leite ou dos pescadores. pescadores que exigem, de facto, uma resposta determinada por parte deste novo executivo. Queremos sublinhar ainda, como disse, a luta, no nosso entender, a luta social desenvolvida pelos trabalhadores, pelas populações, foi fundamental. Naturalmente que, da nossa perspectiva, a luta precisa de continuar, porque há muitas matérias em causa e relativamente às quais estão em aberto soluções que podem ser de sentido positivo ou não, e portanto caberá às populações, aos trabalhadores, reivindicar e exigir tudo aquilo a que têm direito dentro do quadro em que estamos.